Nossa Senhora das Dores, número 113, aqui na Boa Vista, com o telefone 244-723-667. Autoreparadora Boa Vista Limitada, Manuel S. Silva, telemóvel 919-362-230. Autoreparadora da Boa Vista Limitada, serviço rápido de mecânica geral, diagnóstico, gestão, eletrónica, controle de emissões, ar-condicionado. Autoreparadora Boa Vista Limitada, estrada do Alquidão 2PK, telefone 244-723-806, Boa Vista. Lar São José em Lagoa, com o centro de dia de Fernanda Ferreira Lagoa. Lar São José em Lagoa, telefone 244-724-570, 244-724-261 e 917-440-7.